Agora, 2:38, estou recebendo aqui visita nos nossos estúdios da Edmara Alves. A Edmara é presidente da Correfós, Associação dos Corredores de Rua, aqui de Foz do Iguaçu. Boa tarde, Edmara. Boa tarde, é um prazer estar aqui mais uma vez, falando um pouquinho da nossa corrida de rua aqui, né, em Foz do Iguaçu. Verdade, é a corrida de rua, aí, que é de rua, que pretende reunir, assim, esse ano, número recorde de participantes. E a corrida é corrida em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, que é no dia 8, a corrida acontece no dia 9. Mas, desde o ano passado, não são só mulheres que vêm correndo, né, Edmar? Os homens também aderiram aí, até uma forma de incentivar também, né, as suas esposas e filhas, né? Exatamente, porque a procura era muito, né? Eles queriam correr, então abrimos também para ele estar correndo, ou junto ou sozinho, individual, né? Então, eles podem estar correndo dupla, né, com a esposa, amiga, namorada ou individual. Essa maneira de incentivar também, tem um número grande de homens que procuram para participar, o número começou pequenininho, está crescendo. Você acredita que esse ano a participação dos homens vai ser maior, até como forma de incentivo? É maior, porque os anos anteriores era só aberto para as mulheres, como que era o dia delas, então... Mas aí o ano passado foi aberto para o homem também, então eu acredito que esse ano a participação vai ser bem maior. A expectativa, então, que vocês já estão com as inscrições abertas, já tem um número grande de procura para essa inscrição? Sim, com certeza. As inscrições já estão sendo feitas ali na sede da Correfós e também na World Tênis e na Pomare, né? Então as pessoas podem procurar ou ligar para... Se quiser alguma informação, né, estamos aí à disposição. Qual que é o telefone, Edmara, de contato para quem quiser informações? O telefone da Correfós é 3523-6890. Vamos repetir, então, 3523-6890. O que, que precisa para se inscrever? Tem uma idade limite, uma idade mínima, como que é? Para os 8 quilômetros é acima de 16. Certo. Os 4 quilômetros pode ser... Até 15, menor também pode se inscrever, né? Porque como é um percurso tranquilo, né? 4 quilômetros, pode o menor participar também. Só você tem notado muita gente jovem, ou o que, que é mais, assim, mais gente idosa? Porque a gente vê muita gente mudando os seus hábitos de vida, até em busca não só de estético, mas até com forma de dar um up na saúde, né? De melhorar a saúde. Tem muita gente procurando, pessoas assim, idosas procurando para correr? Eu vejo assim que é mais acima dos 30 a procura. O jovem, ele ainda não viu que a importância da atividade, né, física, a qualidade de vida, né, é acima dos 25, 30 e começa mais a procura desse esporte que já virou uma febre, digamos, né. E o que a gente vê também, Edmar, é que muitas pessoas até buscando isso como forma de superar seus limites. Essas pessoas mais, né, com um pouco mais de idade, acima dos 30, pessoas que eram sedentárias, começam com caminhadas, né, aquela caminhada ativa, que depois vão correndo aos pouquinhos e tal, e quando vê até com uma forma de se superar, participando dessas maratonas, as mini-maratonas, corridas de percurso curto, né, como é esse caso? Com certeza. A maioria começa assim, caminhando, aí faz uns 2 minutinhos de caminhada, 3 minutos corrida, e a pessoa começa a gostar. Aí ela não para mais. Isso é bacana, porque nós temos na associação ali, tem gente que já tem acima de 60 anos, que às vezes precisava tomar um remédio, né, que era hipertenso, diabetes. Então, hoje você vê a pessoa melhorou a qualidade de vida, nem precisa mais o remédio, né? Então, isso é bacana para nós que faz parte dessa associação, né? Ver que as pessoas estão buscando, quer melhorar a sua qualidade de vida, né? Vocês agora, a maioria desse pessoal da Correfós já são corredores profissionais que participam, né? Podemos chamar assim de profissionais, que participam de maratonas fora aqui de Foz do Iguaçu, maratonas importantes, né? Então, e é uma associação que está crescendo a cada dia também aqui na cidade. Com certeza. Nós temos também amadores, né? Tem profissional, gente que corre mesmo para... Assim, vai atrás do seu objetivo. Que é o, né, seu caso, por exemplo, né? Não, eu corro mesmo assim por esportes mesmo, para qualidade de vida, como eu te falei, era um pouquinho mais... Sedentária, fiquei sozinha igual a gente. Então, aí eu comecei a correr para melhorar mesmo a minha qualidade de vida, porque como a minha mãe é hipertense, era hipertense... Tem essa tendência, então, né? Então, a tendência eu achei melhor procurar o quanto antes, né? não esperar a doença chegar para você buscar para melhorar. Então, buscar antes para... A prevenção, né? Que a prevenção antes, não esperar chegar para você correr atrás. E Foz do Iguaçu proporciona isso, porque nós temos muito espaço aqui para o pessoal que gosta de praticar caminhada, praticar corrida. Nós temos a Avenida Paraná, que está sendo agora revitalizada para o pessoal correr, colocando o piso de borracha. Temos o gramadão da Vila A, né? A Avenida JK, o pessoal utiliza bastante, né? Então, nós vemos aí final de tarde e já nas primeiras horas da manhã, o pessoal buscando mesmo se exercitar e até pelas competições importantes que nós temos aqui. Sim. Na cidade, né? Então, eu vi que eles estão procurando a melhorar para o atleta, né? Porque a nossa calçada ali, ela estava bem ruim, né? Então, eu vi que eles já começaram a melhorar, né? Porque eu já caí ali, né? Porque se você está correndo e você não cuidar ali, ela estava bem, então vai melhorar. Eu acredito que vai incentivar mais as pessoas a caminhada, né? Porque... ela não está boa, a calçada. Agora que eles estão nessa reforma, eu acredito que vai melhorar para nós, atleta, né? O piso emborrachado com certeza vai trazer essa melhoria, né? O impacto no chão, né? O piso vai absorver mais o impacto do atleta. Você participa dessas competições que tem aqui em Foz do Iguaçu, como a meia maratona das Cataratas, a corrida do Sesc, né? Agora nós temos a corrida da Marinha. Você participa dessas competições também? Sim, todas. Maratona, eu já fiz 7 maratonas. A meia, eu só não participei da primeira meia maratona, mas as outras todas participei, corrida do Sesc, né, do SESI, então, e também na região. E esse ano nós estamos indo para Salvador, já estamos de passagem comprada. A Edmar está acompanhada aqui da Rim Camel. A Rim é bem conhecida aqui, ela é israelita? Palestina, isso, exatamente, Palestina. Ela é a primeira mulher, uma das primeiras mulheres que começou a correr, né? Quando eu comecei, eu conheci ela e, né, eu saía treinar, então ela me incentivou bastante. Hoje eu até brinco, ela que me incentivou, hoje eu estou indo para o pódio. Deixei ela para trás, desculpa aí, amiga, mas é isso aí. Tá certo aí, ó, a criatura superou o criador. A Rim, a gente vai marcar uma entrevista com ela. A Rim sempre causa, sempre corre por alguma causa, corre levando cartazes, aquela coisa, é muito interessante. E até para deixar quem está nos acompanhando aqui, já deixar com gostinho de curiosidade, a gente já vai, manda espaço na sua agenda, Rim, para a gente fazer uma entrevista com você já próximo aí da corrida, para você falar desses seus objetivos, do porquê, né, dessa tua, você ter um engajamento, assim, nessas causas sociais, que eu admiro muito, eu acho muito bacana mesmo. E enquanto isso, você vai treinando para deixar. Sim. A tua pupila aqui. Para ver tua se pupila, ela me acompanha. Né? Agora é ela que tem que te acompanhar, né? Sim. É verdade. Eu quero também dar um abraço aqui para minha amiga, que é nossa advogada ali da associação, a Alessandra. Ela corre também? Também, corredora. Ah, sim, magrinha, sempre sim, corredora. Tá me acompanhando aí, então eu quero dar um abração aí. É a Alessandra Prado. Alessandra Prado, obrigada também pela sua presença aqui, pela sua visita. As meninas aqui, deixando aqui florido o nosso estúdio hoje aqui, essas meninas atletas. Olha, só de vocês já me incentivo, assim, a começar a correr também. Eu tenho isso como um grande propósito de vida esse ano, né? Pra frente, assim, vai passando um pouquinho. Eu sempre brinco com o pessoal, né? Deixa eu passar as festas, passa ano novo, depois, deixa eu passar um pouquinho o carnaval. Bem que depois já vem a Páscoa e tal, e assim vai passando. Cuidado pra não me emendar, confesso, né? Pois então, confesso, assim, uma grande preguiçosa pra correr. Correr, né? Vamos começar. Ainda faço umas caminhadas, assim, incentivada pelo esposo, faço umas caminhadas, mas óbvio, preciso confessar que eu tenho que me policiar mais e tomar vocês como exemplo. Até como você falou, até com uma questão de saúde. Né? Nós sabemos que com temos alguns profissionais, alguns colegas que fazem caminhada, que fazem corrida, também colegas jornalistas, e creio que isso é um incentivo para todo mundo. Dimara, então, para quem quiser fazer as inscrições, 3523-6850. Isso, né? 3523-6850, quem quiser... 90. 90, né? 90. 3523-6890, quem quiser mais informações a respeito dessa corrida. É só ligar para estar sabendo mais informações. E também aguardamos quem quiser começar a correr, né? Que a Correfoz fica ali na rua Minas Gerais, né? Anexo à pousada Coati. E nós temos treinamento de segunda, quarta e sexta, às 19h30. Agora mudou, né? A nossa... a hora de verão terminou, então está melhor agora. E complicava um pouquinho, né? Esses dias muito quentes que nós tivemos aqui, um verão assim, fora, com temperaturas fora do comum, mesmo para nós que estamos acostumados com calor, a gente sofreu bastante. Agora com o horário voltando ao normal, isso voltou fica mais normal, fácil. Eu acredito que agora vamos sair do conforto aí, gente, do arzinho, e vamos treinar. Até tá vindo o carnaval aí, para quem quiser, né, se exercitar, ficar em forma para o carnaval. É uma maneira de preparar a resistência, né, para as noites de folias que nós vamos ter, sim, né, nos dias de carnaval, como o carnaval da CBN. O pessoal já vai, né, procurando se exercitar para melhorar a resistência física. Sim. Você ia comentar mais alguma coisa? É, a Rin está falando aqui para lembrar também aqueles iniciantes. Nós temos na quinta-feira uma saída ali de frente da Correfós, às 19h30. Aí qualquer coisa, liga lá para confirmar que vai, que sempre tem alguém para te acompanhar. Aquela pessoa que está iniciando, pode ficar tranquila, vai ter alguém para te orientar, acompanhar como começar a correr. Porque é preciso ter esse cuidado também, né, meninas? Porque simplesmente eu não posso sair correndo assim sem ter, se eu saber se as pessoas, né, que são mais sedentárias, se o coração tá em dia, não é simplesmente começar a correr, tem que ter todo um preparo físico, um aquecimento, tem que ter toda uma orientação, né? É, até lembrando isso, você falou, lembrou bem, é bom fazer um check-up antes, né? Ver como que você está para começar uma atividade, não só a corrida, como academia, natação, você tem que procurar, né, um profissional. E isso é importante para ver se dá para você já começar a praticar essa atividade aí. E lembrando, né, que a corrida é a caminhada para todos, né? Pra desde que todos, feito com cuidado, isso, feito com acompanhamento. Um tênis bom, assim, eu acho que ele não tem muita coisa. É um tênis adequado, né? Não precisa também ser um tênis profissional, caro aí, que você não pode comprar. Tem tênis bons, preço bem acessível, né? E quem é associado da Correfós também tem um descontinho na World Tênis, né? Opa, já vamos fazer um comercial aqui, já vamos lembrar. Então, já, ó, mais um motivo para vocês procurarem as meninas aqui e procurar e fazerem sua inscrição lá na Correfós. Lembrando, então, a corrida acontece no dia 9 de março, tem dois percursos, né? Um de 8 quilômetros e um de 4 quilômetros. É ali saída do Gramadão, né? Na região da Vila A. Então, o nome das ruas eu não trouxe para a colinha aqui, mas vai ter o reconhecimento. Isso, e a gente vai divulgar, a gente ainda vai ter uns dias aqui para até a corrida, a gente vai divulgar também esse percurso, sim, né? Até para a pessoa já se familiarizando, né? Isso, aí tem o reconhecimento do percurso, ainda não está marcado, mas assim que marcar, vamos estar informando as pessoas, claro, claro, né, por e-mail, no Face, então é só... E nos informando também para a gente poder divulgar. Certeza. As pessoas ainda têm, a Rin está falando da caminhada, né? Corrida e caminhada, né? Corrida de 8 quilômetros e caminhada de 4 quilômetros, é isso? A caminhada é só 4. Só 4, é corrida de 8 quilômetros e caminhada de 4 quilômetros. Isso mesmo, aí quem não corre, então pode se inscrever para a caminhada. Bom, dá tempo ainda para quem está totalmente fora de forma, dá tempo aí de começar a se exercitar, procurar um tênis bom e procurar se exercitando para pelo menos começar, né? O importante não é chegar em primeiro lugar, para quem, para os amadores, mesmo. O importante não é chegar em primeiro lugar, mas pelo menos concluir o percurso. Já é, imagina, para quem não está acostumado a conseguir concluir esse percurso, assim, imagino que já é uma grande vitória para as pessoas. Já é uma vitória, né? Você terminar, né? Mas eu sempre falo também para aqueles que estão iniciando, para começar a escolher o percurso menor. Às vezes a pessoa já pega os 8 quilômetros, então ela não aguenta e já desiste na primeira corrida. Então, não, faça os 4 quilômetros, que é bem tranquilo, entendeu? Não e queira... são ruas arborizadas naquela região da Vila A, o percurso ali, só tem as uma ruas subida, né? Aquela subidinha ali famosa do Gramadão. Sim, sim. Só aquela ali que eu acho que é um pouquinho mais difícil no trajeto, né? Tá, então fica o convite aí para você, né? Você que é sedentário, você que é atleta de plantão, corredor de plantão, corrida do Dia Internacional da Mulher, aberta também desde o ano passado para homens. Você incentive sua esposa, sua esposa incentive o seu marido, né, para correr junto. Casal que corre junto permanece unido, leva isso sua mesmo. Filha, leva seus filhos, né? Então, enfim, todo mundo ali para um incentivando o outro. Dimara, obrigado pela sua participação. Nós esperamos outras informações aqui Eu de você agradeço. Até o dia da corrida, como percurso e tal, né, para a gente deixar a pessoa bem informada. Agradeço pela oportunidade de estar falando um pouquinho da nossa associação e das corridas. Obrigada. Tá certo, então, eu que agradeço a sua participação, obrigada, Rin, pela sua presença. Alessandra Prado, obrigada também, doutora Alessandra, pela sua presença aqui. E quem sabe a gente se encontra lá no dia 9. Já estou incentivada por vocês. Lembrando que essa entrevista vai estar disponível logo mais no cbnfoz.com.br com todas essas informações.